Juca, meu irmão, como é que tá esse sol? Ai, que frio e que saudade do feijão e da terrinha. Tô fazendo por aqui um choro pra você. Tem a cara de papai. Tô queimando Dani Hills, mas já não posso mais com o tal do Chicken Pie. Hoje amei e viajei por dentro de uma flor. Foi uma indiana linda, parecida com Nininha. Ah, que falta você faz, mas deixa, Deus me traz de novo pra apertar o pianinho da paz. E aí depois das gerais, vamos fazer muito jazz.